805, boa noite, informação agora em curso a Bravo, Natal, autorizado nível 370, via upper do Luno 0. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5504 no transponder. Autorizado Natal, 370, upper do Luno, upper do Luno 510. Decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, Zipar. Controle após 1208, aciona 5504, gol 1805. Boa noite, 05, apenas confirmando aerovia, Perzulu 10, ok? Portão 01, não chama pronto para o SPEC acionamento. Afirmo no Perzulu 10. No 7-4, desça para 3.000 pés, permanece o ajuste, reduz a velocidade para 1-7-0-9. Interceptão localizado, o nome é 06. O nome é 06, chame torre na frequência 118-295. 1095, nome é 06, graças. Salvador, boa noite, o nome é 06. Gol 1606, mantenha aproximação, aguarde a pistão no zero livre. Aguardo, né, também. Para 2.000 pés, reposta brisada. Para 2.000, reposta brisada, 74. Boa noite. 19, boa noite. Boa noite, Xané 6258, livrou. Eu não sei as coisas. Xané 6258, boa noite. Taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, 6258. Bom, no 606, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 08 nós. Livre pouso, bom, no 606. ou no 714, complexo final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. Sou 606, solo 47, livrando a direita, chame solo em 121, décima 9. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Vou no 7, no SAP, é passar. Já serra, vai estar travado. Vou no 7, 14, vento 090 graus, 069, livre pouso, décima 0. Livre pouso, no 0, vou no 7, no SAP. Boa noite, táxi Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02, dono 606. Solo Salvador, gol no 805, tá no 1 para push, tensionamento. Gol no 805, coordene com a equipe de solo após o parqueamento da aeronave da companhia. Já na Taxi Alpha, vai parquear até o 02. Após o parqueamento da mesma, tem livre pushback, tensionamento, reporta táxi. Ah, sim, após o parqueamento do 2 da companhia, coordenada de solo, está autorizado a reportar a táxi no 805. No 714, solo ao 51, solo no 21, décimo 9, boa noite. 219, solo, boa noite, 1719, 1714. Salve Salvador, muito boa noite, voo 1714, ligou na sua escuta. Voo 1714, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, para portão 05, voo 1714. Salvador, TAM 3152, informação Bravo, autorização para Maceió. TAM 3152, informação Bravo, confere. Maceió, autorizado nível 330. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca. Transição Caju, onde intercepta Upper Whiskey 58 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5512 no transponder. 330 aprovado, Maceió, decola da 10, primeira curva à esquerda, Puca, Caju. Intercepta para 58 e segue. É Maceió, 208-5512. Correto, portão 612, chama pronto para os backs, acionamento, TAM 3152. Chama ali. Salvador, boa noite, 05, posso escutar que essa autonomia de 2 horas e 30, alternando Fortaleza, o POB 71. Boa noite, 05, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.95, o ajuste 1013, um bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera Torre 119.95.013, o ajuste, boa noite, 05, contra mais. 8896, boa noite. Chegada Mari, desço para nível de voo 060. Salvador, boa noite, bom 1805, pega da 105, pronto. 1805, ali em decola da 10, vento 1 graus, 069. Ali em decola da 10, bom 1805. Azul 4062, deixa para 2 mil pés, ajuste 903, autorizado o final do procedimento LS, reposta habilitada. Estimativo para 2013, reportará estabilizado 4062. Salvador, boa noite, gol 1805, 2000 pés para 370 na Fucas de Paz. Com no 805, contato radar, SUV mantenha 370, saída Puca. 370, saída Puca, com no 805. Salvador, TAM 3152, no 612, em pushback, tracionamento. TAM 3152, autorizado, reporta táxi. Autorizado, importarei táxi. Uno 896, desce para 3 mil pés, permanece o ajuste. Confirmando a atitude? 1093. É padrão para 3 mil, voo 1089. Alerta ao fuso localizador e me avista na vista, o azul 4062. Azul 4062, contato final do procedimento MS, chame torre na frequência 118 do sinal 95. Torre 1895, muito obrigado, boa noite. Gol no 805, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Foi 145.2685, gol no 805, boa noite. Boa noite. Gol no 896, autorizado sinal de procedimento LS, reposto estabilizado. Deixa para 2.000 pés. 2.000, ajuste padrão, sobre estabilizado, 8 ao meio. Para o taxista 3152170, 2 horas e 20 de alternação. Está passando por terno, baixado e travado. Azul 4062, livre pouso, funcionou 0, vento 1,00 grau, 08 a nós. Uma centena com 08, confirme, está livre pouso? Afirmativo. Gente, livre pouso para o Azul 4062, obrigado.